Controle, instalador, boa noite, 6259, cruzando 2000, sem pé. 6259, contato radar na decolagem, voe no rumo de Leiras, padrão 360, você precisa vigilar. Ok, na proa de Leiras, subindo para 360, 6259. Oxenero 6259 poderia voar da presente para onde Mótima? Brasileira, se eu voar Mótima. Sou 1705, desce a 2000 pés, autorizado a aproximação final ILS da pista no zero. 2000 pés, autorizado final da ILS da no zero. 705. Salvador, Eltan 3197, Centro da Informação Lima, solicita 340, valeu. 3197, autorizado Galeão, aerovia conforme o plano, nível 360. Esse de saída da El, Leda, Irumi, decola pista 10, primeira curva direita. Senhora transponder 5066, frequência do controle de Salvador em 120.8. Autorizado nível 360 para Galeão, aerovia inicial outra, novembro 857, 10, curva direita da El, Leda, Irumi, transponder 5066, controle de Salvador 120.3397. Então 3197, poderia estar correto, são plano pushback somente. Boa maratona. O indivíduo já não tem composto registrado em Belo Horizonte, backup. Delta Fox mantém-se condições visuais, rumo de Paripe, chame da direcida. Agora de Paris já no ideal, amigo. Isso em condições visuais, com atitude de corredor, Eco Delta Fox, ajuste no 019. 1500, com 19, Paris, Eco Delta Fox. Obrigado. Oi, Salvador, boa noite, eu vou o 1968. O 1168, acione de identificação, dessa via chegada Mari para o 050. Via chegada Mari, 050, 50. Câmbio 259, chamo Centro Recife, 1251, alternativa 133.95. Recife 251, 3395, chamamento 259. O Delta Fox? Prossegue, amigo. Seu modo Charlie continua dando problema. Pois é, então eu vou voltar pra máquina agora, vou pedir pra uma outra pessoa dar uma olhada aqui. Um, dois, três, meia, na escuta? Utilizado, gol no 705. Gol no 705, completa a aproximação final, chame torre no 8, decimal 95. Motor 8895, 705. Boa noite, gol no 705, no Índio Oceano. Gol no 705, boa noite, avistado, ajuste no 019, vento 190 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista no 0. Livre pouso no 0, gol 705. Voo no 705, no Solos 49, libera direita, chame controle solo em 121 decimal 9. Direita 219, voo 705. Salvador Grand, American 230, approaching apron 1. Salvador, boa noite, Lua, no 705, Lito. 705, estou autorizando o táxi Alfa Juliette, posição 0441. Alfa e Juliette, 04. Salvador Ground, American 230, approaching apron 1. American 230, could you confirm me your position, the main apron? Right before the entrance to the main apron. Position is gate 1-1. Roger, stand by. Maintain present position. Maintain position, American 230. Uno 168, desce a 2.000 pés, o ajuste no 019. Autorizado a aproximação final, ILS da pista no zero. Ok, 2.000, 1.019, autorizado aqui no 10. Patrulha e autorizaria a rotatória pro eco de Alta Fox? Foi rotatória, Alta Fox. Agora a rotatória, obrigado. Valeu, Eco de Alta Fox, 7500, na proa da Rota Toyota, visual com tráfego para a final da 1-0. Gente, Delta Fox, ainda não me escuta. 1168, estabilizou. Com 1168, completa a aproximação final, chame torre, frequência 1-1-8, decimal 95. 95, mano. Eco Delta Fox chama a torre 1-1-8, decimal 95, para instruções de pouso. Boa noite, 1-1-9-5, obrigado, boa noite. Torre, boa noite, eu comandando o Eco Delta Fox, está na planta da torre, está visual com gol. Delta Fox, a porta continuando no sede. Passa lá na curva final, no Tiago da Fox. Boa noite, Torre Salvador, eu vou o 968, passando 15 a Serra, embaixo Carvalho. O 968, boa noite, autorizado para o hospício no 022-00 graus, 109. Ali repouso, vou 1168. Correio Salvador 3197, ponto de espera da pista 0 para alto, sentido tradicional. 3197, manter o ponto de espera após a aeronave na final, autorizado já e manter a pista no zero. Passa a passagem da aeronave na final, aqui manter a pista no zero, 3197. Salvador Ground, American 230. Isso, com gol, o Eco da Fox. Delta Fox continua a aproximação e fora que está ali. Continue the tow to gate 1-1. 2 minutes, America, 2-0, still continue on the tow. Could you repeat that? Continue a tow, America 220. Standing by, America Delta Fox, sai de pouso? Sim, autorizado pouso, pista no 7, vento com 2, menos 0 graus, 109, Eco Delta Fox. Primeiro de pouso no 7, Eco Delta Fox. Pouso no 168, solo 03, solo 219. 219, boa noite. 3197, vento 2, 20 graus, 089, autorizado a decolar, pista no 0. Decolagem, 3197. Prosseguiu, táxi, Alfa Juliette, posição 0741. Alfa Juliette, 0741, no grado. Salvador, boa noite, ao Papa Romeu Sierra do Alto. Sierra do Alfa. Sierra do Alfa está aqui na Aerostar. Nosso horário de passos fora estava para os 3-0, porém os passageiros já chegaram. Tem a possibilidade de antecipar? Confirmamos a colapso na zero. Afirmativo. Sim, estou autorizado. Sierra Bravo, Mike Tango, nível 430, decolapista 120, a curva à direita, saída da El, Leda Motiva, via Upzulu 10, pois Piraí, Umbade, Upzulu 44 e prossegue conforme a rota do plano de voo. Contra em Salvador, opera 120, décima 8, transponder 5106. Afirmativo, TAN 3197. Pode dar, eu da presente, TAN 3197. No 430, saída da El, não copiou a transição. Faça de acordo com o plano, o Pesulo 10, Umbad, o Pesulo 44. Após 128, contra 128, transporte 5106, que é azul. Que é azul, o foco de agência correto, poderia confirmar pessoas a bordo. Duas pessoas. Gente, o Sierra Azul Alfa, chamei a torre em 1895 para posicionamento e táxi. Vai chamar a torre em 1895 para posicionamento e táxi. Poderia só confirmar a saída para o Sierra Azul Alfa, por favor? Dael Leda Motiva. Dael Leda Motiva. Obrigado, Sérgio. Leda Motiva, Mike, Oscar, Tango, Victor Alfa. Motiva. Ok, até agora. Fica 220, prove de continuar towed until the gate 11, Manito. Ok, continue tow to gate 11, American 230. 3197, chama centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. Chama lá o centro Recife na frequência 2510, 3395 alternado na 397. Informação Lima, autorização para o Galeão. Voo no 705, estou autorizado, Galeão, nível 360. Decola a pista 120, a curva à direita, saída da El, Lisa e Rumi, via Open November 857. Pós-moço, Mike, Oscar, Lima, Serra Uniforme. Controle Salvador, opera 120, decima 8, transponder 5102. O Papa Romeu, Serra Azulão, está na área de estar para... Fiz o adicionamento por táxi, o Serra Azulão. Está na área de chamar para táxi, Serra Azulão. Bom, na 705, a gente está correto, são prontos, se tiver adicionamento. Autorizado o táxi Serra Azul Alfa, via Papá, reporta Monte Espero no 7, que legal, no 020, confirma autonomia. Via Papá, vai reportar para o cruzamento Serra Azul Alfa, autonomia 4 horas, são 2 a bordo, alterna, São José dos Campos. PAN 3858, acione identificação, desça via, chegada a Mari para 2000 pés, QNH 1020. Papa Romeu César Alfa, cruzar aqui. O Alfa está autorizado. O ingresso até o 41, após na Taxi Índia, chame a torre novamente 118-195, ajuste altímetro no 020. Afirmativa, autorizado, vai contornar a parte na Índia, chama 118-195, César Alfa. All the ground, American 230 is in position, the gate 1-1, you have a good evening. Estacionamento, voo 705. 705, aguardo para tiver estacionamento. Ok. Salvador, Papa Romeu, César Lofa, a Índia, ponto Calibão, no 0, ponto. César Lofa, autorizado a leve a colapso no 0, vento 1, 9, 0 graus, 0, 9. A Líder, Calibão, no 0, César Lofa. Sim, que se autorizar, se estiver extremamente, chama pronto para o táxi. Gustavo Serra de volta. Controle 208, ligado. Controle, boa noite. Papa Romeu Serra Zulu Alfa, decolou passando 2500. Papa Romeu Serra Zulu Alfa, contato radar, suba para nível 430, suba via, saída da EL. Suba via, 430. 705, autorizado além, decolar pista no 0, vento 1, 9, 0 graus, 0, 9. Ali decolando, 705. autoriza a lida da presente? Pro Serra Azul Alfa? Afirmativo, Serra Azul Alfa. Ei, direto lida, Serra Azul Alfa. 38258, autorizado final e LS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado X-Ray, reportará estabilizado para 38258. Desculpa, eu pedi lida, mas eu queria saber se você autoriza a block da presente, ok? César Mal. Tudo small, hein? 208, boa noite, qual 20705? Azul Alfa, chama centro Recife 125 decimal 1, Alter 133 decimal 95. 125, 1395, obrigado. Contra o Salvador, boa noite, 705. Boa noite, voo no 705, contato radar, suba para o nível 360, suba via saída da El. Via saída da El, 705. Salvador, boa noite, 3662, informação, boa noite, acione a identificação dessa via chegada a Mari para 2000 pés, NH1020. Via chegada a Mari, 2000 pés, 1020, Serra 3662. Então, 3858, cheque o trem de pouso, chame a torre de Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1-1-8-9-5, bota 3-2-5. Como é que é o 3662 é o número 1, tá? Afirma. Pode voar, dona? Afirma. Direto, dona, obrigado, 3662. 1-90-099, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, pista 1-0-3-2-5. Uno 705, chama centro Recife. E 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. 351-3395, ou 705, boa noite. Boa noite. Escute, somos 36, direita sol, 219.9. Direita 219.7358. Salvador 7358. 9002, ciente da informação Lima, aguarda autorização 3190 para Paulo Afonso. Salvador, 3258. Azul 9002, boa noite. Prepara a saída Momo de Lube, aguardando o cover. Momo de Lube, Azul 4902. Paulo 258, autorizado, tá? Alfa Juliette, posição 0241. Alfa Juliette, 0241, 3258. Zero dois, está pronto cópia? Pronto, cópia, 9002. 9002, está autorizado Serra Brava Uniforme Fox, nível 310, decola piso no zero, curva à esquerda, saída Momo de Lube, via Uberwisk 50. Controle Salvador, opera 120 decimal 8, transponder 5114. Tá certo, autorizado então nível 3190, sistema usar 10, saída a Momo, transmissão de Lube, primeira curva à esquerda, intercept Uberwisk 50. Controle 120 decimal 8, transponder 5114, azul 9002. Azul 9002, contagiamento da corrente, pronto, pushback, funcionamento. Mandamos em breve fora o funcionamento, Azul 9002.